Olá. Até que ponto as igrejas representam realmente Jesus? Tem muitas igrejas e muitas denominações, como a gente sabe, e o que a gente frequentemente ouve das pessoas é por que existem tantas denominações, tanto nome diferente de igreja, e pior que isso, quantas vezes essas igrejas elas não são conhecidas por pregarem realmente o Evangelho, mas por aberrações, bizarrices, quando não por coisas ilícitas, coisas mal feitas, roubos, escândalos. Infelizmente, a lista é muito grande. Por outro lado, será que os líderes, até mesmo das igrejas que poderíamos considerar como igrejas verdadeiras, igrejas que realmente representam Jesus, até que ponto os líderes são aquilo que deveriam ser? Bom, ao estudar as cartas de Apocalipse, as cartas às sete igrejas de Apocalipse, as igrejas da Ásia, da província romana da Ásia, como nós sabemos, nos deparamos sempre com questões de interpretação. Existem símbolos, existem nomes, frases, palavras literais, e é assim que nós devemos entender aquilo que está naturalmente escrito. João é João, Jesus é Jesus, um dia é um dia, e assim por diante. Porém, nós nos deparamos com muitos símbolos que precisam ser compreendidos. Hoje nós vamos, antes de entrar propriamente nas cartas, vamos fazer uma complementação à questão mais introdutória ao assunto, comentando aqui um pouco sobre aquilo que Jesus revelou, ou melhor, como ele se revelou a João, e principalmente em termos do seu relacionamento com as igrejas. Isso vai nos mostrar um pouco daquilo que nós precisamos entender para entrar nas cartas. E ao trazer esse modo especial de revelação ali para João, a gente tem um material aí, então, nas mãos. Vamos lá voltar então ao capítulo 1 de Apocalipse. Na verdade, nós vamos ler o último versículo, que é o versículo que faz aqui uma transição para o tema das cartas, né? Para a primeira carta, que seria, no caso aqui, a carta à igreja de Éfeso. Então, o versículo 20, ele faz essa transição entre a introdução que o próprio apóstolo João faz para o teor das cartas que vem a seguir. Então, o versículo 20 diz assim: "Este é o mistério das sete estrelas que você viu em minha mão direita e dos seus candelabros. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candelabros são as sete igrejas." Bom, aqui o que nós temos é aquilo que o João tinha visto, né? Jesus se apresentou a João de uma forma muito especial. A gente não vai entrar aqui em cada detalhe, em cada aspecto, senão naqueles que dizem respeito a isso que Jesus está resumindo aqui e está explicando ele mesmo. Então, a gente não precisa aqui recorrer a malabarismos de interpretação, e podemos olhar para o texto de forma muito mais natural, porque Jesus já está explicando, o significado daquilo que ele viu, pelo menos em dois aspectos aqui. E o primeiro aspecto são as estrelas que estão na mão direita de Jesus. Afinal, Jesus, é claro que ele está ali com outros elementos, né? Como eu disse, ele tem uma espada, ele tem olhos de fogo, ele tem pés de bronze, enfim, tem várias coisas que estão associadas à sua revelação a João. Mas Jesus ele está explicando então uma parte disso, porque Jesus estava segurando sete estrelas com a sua mão direita. Essas sete estrelas estavam na sua mão direita, naquilo que Jesus mostrou ali para João. Foi isso que ele viu ali. Então Jesus explica o que são essas sete estrelas. Bom, em primeiro lugar, claro, Jesus está dizendo aqui que são os anjos das igrejas. É isso que ele diz aqui realmente nesse versículo 20. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas. E como você sabe, aqui já é dar uma margem para muitos tipos de interpretação. Você vai ouvir alguns intérpretes, ou vai ler alguns intérpretes, dizendo que de fato é uma espécie de anjo da guarda ali da igreja, e outras questões que vão mais ou menos na mesma linha, outras interpretações. Bom, o fato aqui é que a questão precisa ser entendida do ponto de vista do contexto, como sempre. O contexto é fundamental, e não o uso estatístico da palavra. Ah, a palavra angelus vai aparecer X vezes, e dessas X vezes, 90% se refere a seres espirituais. Pronto, você já tem uma estatística, portanto, fica automaticamente decretado que aqui também são seres espirituais. Mas o contexto não favorece isso. Ah, então, vamos pegar o termo, simplesmente. O termo, como nós sabemos, o termo original, angelus, ele quer dizer mensageiro. E ele, sim, era usado na língua grega, inclusive na própria escritura, para se referir a pessoas também. Não é tão comum, mas é usado. E justamente por ser um uso incomum, é que nós precisamos também entender por que foi usado um termo que nem sempre é usado dessa forma, ou seja, aplicado a seres humanos. Mensageiro, o mensageiro. Mas é um mensageiro. O mensageiro é alguém que está encarregado de transmitir algo de alguém para alguém. Essa, mais ou menos, a ideia, simplificando um pouco aí. Então, a questão gramatical está resolvida. É um mensageiro. Agora, que tipo de mensageiro? Vamos pensar na hipótese de que se trataria de um ser espiritual. Veja, aí é um pouquinho de lógica que precisa aqui. Em primeiro lugar, nós vamos ver que cada carta começa ao anjo da igreja, ao anjo da igreja. Então Jesus realmente ele está dizendo, isto aqui são os anjos das igrejas, os anjos das igrejas. Depois quando ele se refere à carta, é à igreja tal, ao anjo da igreja, né, melhor dizendo, e aí ele segue com o conteúdo da carta. Sempre a carta é endereçada aos tais anjos. Aí vem uma pergunta de questão lógica. Você não precisa fazer muito esforço para ter esse entendimento. E basta uma pequena pergunta aqui, uma pergunta simples. Por que Jesus, por que, como a gente poderia dizer, por que cargas d'água, né? Por que motivo Jesus mandaria João escrever de próprio punho, com a escrita, com a sua pena, com o papel disponível na época lá, né? Não era bem o papel, não era o papel de hoje, né? Mas no material da época, escrever literalmente, não é escrever, aqui não tem um sentido espiritual de forma alguma, é escrever mesmo. Por que João deveria escrever algo para um ser espiritual? Por que mandar uma carta para um ser espiritual? Qual seria o sentido disso? Nenhum. Bom, vamos então ficar com a hipótese aqui, muito mais clara, muito mais natural, muito mais tranquila para todas as finalidades, de que o mensageiro aqui, traduzido por anjo, e o que traz certa confusão e muitas vezes até certo apego à palavra. A palavra da tradução e não a palavra que originou essa tradução. Vamos ficar com o mensageiro humano. Esse mensageiro humano, quem seria então? Obviamente, o mensageiro humano é aquela pessoa que vai ficar encarregada de receber a carta e transmitir, retransmiti-la à igreja. Por isso é que ele é o mensageiro. Essa é a ideia aqui. E claro que aqui não, o mais natural de nós pensarmos é que essa pessoa deveria exercer ali um cargo de liderança, alguém que já é da sua função, já é do seu ofício ser ali um transmissor da palavra, um pregador, alguém que ensina a igreja. E quem fazia isso eram os presbíteros, pastores. Presbíteros ou pastores, que aqui, na verdade, são as mesmas pessoas, talvez uns com dedicação integral, outros não. Mas necessariamente alguém para exercer o ofício pastoral tinha que ser um presbítero. Enfim, eram essas pessoas que certamente deveriam receber a carta, essa carta que tem esse sentido de circular, né, ali para essas igrejas, ou cartas que foram feitas cópias, enfim. O fato é que as sete igrejas deveriam receber a carta que Jesus está mandando que João escreva. E quem deveria transmitir? Os líderes. Acertado isso, vamos adiante um pouquinho mais na simbologia. Não podemos nos alongar muito nisso porque Jesus não explicou detalhadamente, mas podemos entender aquilo que é fácil de entender, aquilo que é mais normal de entendermos sem muito malabarismo para podermos caminhar. Ou seja, em primeiro lugar, essas sete estrelas elas ocupam um lugar de honra. Por quê? Porque elas estão na mão direita de Jesus. Sempre que você ouvir nas escrituras, sempre que você ler do lado direito, na mão direita, isso está associado culturalmente e historicamente a um lugar de honra. Era o lugar que os reis convidavam as pessoas de maior honra para se sentarem ao seu lado. É por isso que é dito que Jesus está à direita do Pai. Não é porque ele está sentado lá em algum lugar cósmico, né? Mas é uma figura da posição que Jesus ocupa em relação ao Pai, ou seja, o lugar de honra. Então, aqui no caso, os pastores estão nessa posição, os líderes estão nessa posição. É uma função honrosa. E por que que é honrosa? Porque eles têm a tarefa de cuidar do rebanho, de prover o rebanho em todos os sentidos. Por isso é que é uma honra. Por isso eles estão na mão direita de Jesus. Agora, o estar na mão não significa só ter a honra, mas significa que eles estão sendo ali controlados por Jesus. Ele os está segurando, ele está segurando essas estrelas que são os mensageiros, que são os líderes. Portanto, é claro que esses líderes tinham uma autoridade, mas uma autoridade relativa, uma autoridade condicionada à proporção da sua identificação com Jesus. Deu para entender? Ou seja, quanto mais identificado com Jesus, mais servo ele seria. Esse foi o exemplo que Jesus deu. O exemplo que ele deu foi o exemplo de servo, mais apropriado para ocupar esse lugar e ter uma autoridade relativa, mas uma autoridade sempre em submissão a Jesus. Aqui nós vemos que honra e submissão são coisas que se mesclam, que tem aqui um contrapeso para cada lado, para que haja equilíbrio, para que o papel seja devidamente necessário, devidamente cumprido, melhor dizendo. A consciência que é necessária, que a consciência do seu papel, de saber o que fazer, como fazer, qual é o seu lugar realmente ali perante a igreja local. Além disso, além das sete estrelas na mão direita, nós temos outro elemento aqui da revelação de Jesus a João. Veja que ele está dizendo, né? Ele revelou algo que estava oculto, mas não está mais, porque ele revelou, né? Até então, João ficou olhando, tentando entender, mas Jesus diz: olha, o que você viu é isto, né? As sete estrelas são os anjos. E os sete candelabros são as igrejas, Jesus diz. Que igrejas? As sete igrejas que vão receber as cartas ali e que de alguma forma representam as igrejas que viriam ao longo dos séculos. Não que elas representem eras das igrejas ou que cada igreja representa um tipo específico de igreja, mas de um modo muito geral elas são representativas nas suas qualidades, nos seus defeitos, nos elogios, nas repreensões que Jesus vai fazer a cada uma delas. As sete igrejas da Ásia são então esses sete candelabros. Cada uma é um candelabro. A gente sabe que o candelabro era aquela peça de ouro maciço que havia no tabernáculo. Ela ficava ali no lugar santo e ao lado de outros elementos, e ali tinham todo o serviço, né? Tinha o incenso, tinha os pães ali, os sacerdotes ministravam, e esse candelabro recebia azeite, então, e resplandecia, porque aquele ambiente era um ambiente dourado, e o próprio dourado do candelabro trazia um efeito muito, muito bonito ali, e dava esse ar, né, de consagração, de santidade, de seriedade, de reverência, de louvor, de tudo aquilo que evocava o nome de Deus, as obras de Deus, tudo isso como parte dos elementos do culto ali no tabernáculo e depois no templo. Portanto, o tabernáculo, o candelabro é essa luz que está iluminando ali. Sempre ele traz essa ideia de uma luz. Essa luz, veja que Jesus então está dizendo aqui que as igrejas são esses candelabros. Então ele está transferindo para a igreja essa ideia de ser luz. Que tipo de luz? Servir de luz para um mundo de trevas. Afinal, os evangelhos falam disso também. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Vocês discípulos, né? Ele está se referindo ali, se dirigindo aos discípulos. Portanto, cada igreja verdadeira que tem verdadeiros discípulos de Jesus, ela tem esse papel de servir de referência. Cada igreja verdadeira, ele é um ponto de referência, ele é um farol com padrões de Deus sendo aprendidos e sendo vividos na prática. É só assim que ela vai realmente ter esse papel representativo. Do mais, é apenas um prédio, um lugar onde as pessoas apontam ali como algo que está ali dentro de um contexto, de uma cidade, de um bairro, e as pessoas se vestem de um determinado jeito, elas têm atividades tantos dias da semana, mas as pessoas em si, a comunidade em si, não é conhecida especificamente na cidade ou no bairro, ou sequer na rua, por ter essa representatividade em relação a Jesus. E agora veja, elas servem de luz para o mundo, mas elas recebem a luz daquele que é a verdadeira luz. Se nós olharmos desde o Antigo Testamento fala dessa luz que viria para os gentios, da luz que seria a luz do mundo verdadeira, a luz que deveria chegar. A luz que não é uma luz derivada, mas é a fonte da luz. Ele é luz. E essa luz que então é refletida de certa forma, ou é reproduzida, ainda que toscamente, por cada candelabro ou por cada igreja. E veja, ele está no centro. Ele está no centro dos candelabros. Os candelabros estão ao seu redor. Nessa visão ali, nessa imagem que Jesus transmite de si mesmo para João. Ele está no centro, os candelabros estão ao seu redor. Essa é uma figura muito bonita e muito interessante, porque nos mostra qual é o lugar de Jesus na igreja. Ou seja, o lugar dele não é do lado, o lugar dele não é abaixo. E veja, a gente poderia colocá-lo acima, porque ele é superior, porque ele é realmente o cabeça da igreja, mas de forma interessante ele está no centro, ele está entre a igreja, as igrejas, de forma que ele tem uma atuação participativa, uma atuação comunicativa e solidária em relação à igreja. Ele está junto, ele tem comunhão com as igrejas verdadeiras. Ele está interagindo o tempo todo com cada uma delas e com todas elas ao mesmo tempo, porque ele é Deus. E assim ele está transmitindo a sua direção, o seu cuidado a cada igreja indistintamente. Ele faz isso de forma soberana, ele faz isso porque ele é o pastor que cuida das suas ovelhas, o pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele está no centro ali, mostrando qual é o seu lugar. As igrejas de fato podem emitir uma luz artificial, elas podem inventar laser, neon, LED, qualquer tipo de luz. Eu estou falando aqui de forma figurada, porque estou falando de elementos que fazem com que a igreja de alguma forma brilhe, mas esse brilho muitas vezes é um brilho apenas artificial, não é a luz que vem de Jesus. E claro que elas mesmas criam essa engenharia para poderem brilhar, para poderem transmitir essa ideia de que ali tem uma instituição, de que ali tem algo acontecendo, tem muitas atividades, tem muita efervescência. Ali se convidam preletores internacionais, os pastores viajam para congressos, enfim, tem toda uma movimentação. O que em si não é um problema. O problema não é a movimentação. O problema é quando tudo isso acontece de forma a ser apenas isso, apenas movimentação, apenas turbulência, sem que esse brilho todo ele venha de fato da influência de Jesus. Portanto, ao olhar para esse complemento aqui desse que a gente vê neste versículo 20, eu penso que nós podemos pensar aqui na responsabilidade que existe, pensar mais uma vez sobre isso, quando nós pensamos nos líderes das igrejas, a responsabilidade na escolha desses líderes, que precisa ser criteriosa. Ela precisa seguir critérios bíblicos, não critérios inventados pelos homens. Ah, vamos procurar uma pessoa comunicativa, vamos procurar um administrador, vamos procurar um psicólogo, enfim, sei lá o quê. Os critérios bíblicos, eles podem ser resumidos em caráter, e capacidade. Então lá listados, né? Você tem Tito, você tem a carta a Tito, Timóteo, onde temos a descrição disso, e você tem o Novo Testamento inteiro para complementar, para trazer essa ideia do que se espera realmente de um líder. E claro, cada um que está nessa função deve sempre rever a sua vida, repassar a sua vida e pensar o quanto realmente é a sua honra, né? A honra do seu cargo está sendo devidamente tratada, né? E se essa honra está sendo bem utilizada e utilizada em submissão a Jesus, como a gente vê ali na figura, né? Jesus, ele tem, essas estrelas estão na sua mão direita, mas elas estão sendo seguras por ele. Essa submissão, esse estar firme ali nas mãos de Jesus é imprescindível. E responsabilidade, que eu penso que vem também com esse texto, cada igreja local, refletir sobre a ideia de que é necessário irradiar a luz de Jesus. Irradiar a luz de Jesus significa ser diferente no mundo de trevas. Significa ser diferente no que importa ser diferente. Não é ser diferente porque somos pessoas esquisitas que falam uma linguagem esquisita, estranha, que adotamos apenas preferências partidárias e coisas desse tipo. Sermos diferentes em santidade, sermos diferentes no amor de uns para com os outros, como Jesus disse, porque essa é a forma como seus discípulos deveriam ser reconhecidos. Sermos diferentes na adoração, uma adoração cristocêntrica. Jesus precisa estar no centro da igreja. Jesus, ele precisa ser percebido como central na igreja. A igreja precisa apontar sempre para ele. Tudo deve convergir para ele. O culto, o ensino, a comunhão, o evangelismo, todas as expressões, todas as atividades da igreja. E claro que cada membro, cada pessoa, cada crente tem o seu papel nisso. Então que Deus nos ajude a sermos assim, nos ajude individualmente, nos ajude coletivamente, a termos esse relacionamento correto com o Senhor da igreja. Tenha uma boa semana e que Deus te abençoe.